Nessa semana, postei sobre a possibilidade do deputado federal pastor Marco Feliciano presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ironicamente, assim que postei sobre isso, saiu a notícia que o deputado havia sido eleito na comissão. Triste ironia. Em seu discurso de despedida, o presidente anterior, deputado Domingos Dutra, do PT, fez um discurso muito emocionante sobre seu trabalho na comissão. Vamos ouvir um trecho, se você estiver vendo isso no YouTube, vai poder ver o vídeo também, que ele fala quem essa comissão representa. Vamos ouvir. Esta comissão não é a comissão de minorias, essa comissão é a comissão das maiorias, é a comissão que luta por segurança pública. Segurança pública interessa a todos os brasileiros, essa comissão interessa às mulheres que são vítimas da violência, mesmo com a Lei Maria da Penha. As mulheres não são minoria, as mulheres são maioria. Essa comissão fez debate, está preocupado com a propaganda dirigida para o público infantil, com consequências nefastas para a formação intelectual, para a saúde pública. E as crianças brasileiras não são minoria, são maioria. Essa comissão olhou para os negros, que não são minoria, são maioria do povo brasileiro. 51% dos negros, da população brasileira, é negra. Mas esta é uma comissão também das minorias, dos índios, que há mais de 500 anos sofrem o genocídio e que ainda hoje perambula atrás de suas reservas. Essa comissão são dos quilombolas, que depois de 300 anos de escravidão, ainda lutam para ter os seus territórios demarcados. E aqui eu simbolizo no Rio dos Macacos, para não achar que a nossa luta é só contra o latifúndio. Rio dos Macacos é a Marinha Brasileira que está postergando a titulação de 300 hectares para mais de 70 famílias que há mais de 3 anos não pescam, não plantam, não têm casa e não têm comida, porque a base naval não permite que o governo regularize. Eu estou falando de Alcântara, no meu estado, que lá tem 72 mil hectares de terra quilombola, 3 mil famílias, há mais de 30 anos querendo um lugar ao sol. Essa comissão é dos ciganos. Essa comissão é da comunidade gay, é da comunidade homossexual, é da comunidade das lésbicas, das prostitutas, porque eles são brasileiros, pagam impostos, votam e merecem ter a proteção do Estado brasileiro. Essa comissão é dos evangélicos, é dos católicos, é daqueles que não têm religião nenhuma, é daqueles que professam a religião de matriz africana. Bem, para ser justo com o deputado Feliciano, deixa eu citar aqui a sua declaração, a sua tentativa de dizer que ele não é homofóbico. Ele diz: "Não sou contra os gays, sou contra o ato e o casamento homossexual. Quero o lugar para poder justamente discutir isso. Vai ser debate. Vou ouvir e vou falar." Essa declaração foi retirada do UOL Notícias. Em outra citação, ele diz também que é injusto julgá-lo por 140 caracteres de um tweet, mas o que mais alguém pode pensar quando uma pessoa diz num tweet ou em qualquer meio que os africanos descendem do neto amaldiçoado de Noé? Uma interpretação da Bíblia que já foi usada para justificar a escravidão no passado. O que mais podemos pensar sobre essa pessoa que não seja que ela é racista? Pode ser 140 caracteres, pode ser um texto de 3 mil palavras, pode ser um livro, pode ser o que for. A interpretação está clara o que ele está dizendo. Uma pessoa que considera as tradições religiosas africanas coisas amaldiçoadas. Sério, não é prejulgamento isso aqui, não. Não, as declarações dele estão aí. O Twitter dele é público, está aberto, tudo que ele posta, tudo que ele fala. Alguém realmente acha que essa pessoa, uma pessoa com uma opinião dessas, está capacitado de alguma maneira para presidir uma comissão de direitos humanos? Não sou partidário do PT, já fiz muitas críticas aqui neste blog ao partido. e aos seus políticos membros, mas concordo 100% com o deputado Dutra no seu discurso. No dia da votação que elegeu o Feliciano, a população foi impedida de se aproximar. Isso é alguma democracia? O deputado Domingos Dutra tem algo a dizer sobre isso também. Vamos ouvir. Por isso, em nome disso, eu não posso concordar que a nossa gestão termine, a população proibida de chegar a essa comissão. Por isso, eu saio, renuncio, abro mão, não fico numa sessão onde o povo brasileiro foi excluído, numa comissão que foi criada para fazer a ligação entre o parlamento e a população brasileira. Eu me retiro nesse momento, em nome do PT, me retiro, mas não fico numa farsa, numa ditadura que foi estabelecida aqui. Parabéns, senhor Saio presidente. Também, senhor presidente. Saio também. Sair juntos! Vamos sair juntos! Essa comissão não é mais a Comissão dos Direitos Humanos. Como vocês perceberam aí pelo vídeo, pelo áudio, ele e mais outros deputados e deputadas abandonaram a sessão da comissão em protesto contra a eleição do deputado pastor Marco Feliciano. Dentre os que renunciaram à comissão estão deputados do PT e do PSOL. Impedir as pessoas de se aproximarem do local de votação, porque as pessoas foram impedidas, porque numa tentativa de votação anterior, a pressão da população impediu que a votação fosse realizada. Então, eles são nossos representantes, eles estão lá para representar a sociedade como um todo, toda a sociedade. E a gente nem pode se aproximar para cobrar deles um trabalho honesto, um trabalho digno. A gente não pode presenciar, nem assistir, nem protestar contra essas barbaridades. É inacreditável. Isso não é democracia, não. Em nenhum lugar do mundo isso é democracia. Então, impedir as pessoas de se aproximarem já mostra quão humana será a nova gestão da comissão e quão aberta a discussão também, como disse o presidente eleito que seria. Logo após Feliciano assumir, já iniciaram os discursos anti-gay na comissão. O deputado Jair Bolsonaro, do PP Rio de Janeiro, notório defensor da ditadura, e enquanto eu escrevi esse post, eu deparei no num site de notícia com uma declaração dele de que ele tinha declarado para um grupo de negros que estavam protestando que eles deveriam voltar para o zoológico. Eu não sei quão verdadeira essa notícia, eu deparei aqui agora na internet com ela, não deu tempo de verificar. Mas uma pessoa dessas está numa comissão de direitos humanos que diz para um grupo de negros que eles deveriam voltar para o zoológico, barbaridade, né? Ele disse no seu discurso de parabenização ao Feliciano por assumir a Câmara, ele disse o seguinte: não assistiremos mais aqui seminário LGBT infantil, com crianças sendo estimuladas uma a fazer sexo com a outra. A fonte é a Carta Capital. É exatamente isso que está fazendo, né? Ensinar respeito, ensinar respeitar a cultura diferente, respeitar o próximo, é ensinar criança a fazer sexo uma com a outra. Barbaridade alguém ter uma opinião dessa. Faço minhas as palavras da deputada Luísa Erundina. Não existe mais direitos humanos nessa comissão. Sejam todos os brasileiros bem-vindos de volta à Idade das Trevas.